Você está nas YR56, Rádio Excelsior, 670 kHz, São Paulo. YR56, Rádio Excelsior, 670 kHz, São Paulo. 670. Excelsior. A máquina do som. Meia sete zero. Excelsior. A máquina do som.